quem vai enxugar as minhas lágrimas antes o sol nascer? Quem vai ouvir a minha voz quando nada puder dizer? Quem vai responder o meu clamor? Quem vai se importar com a minha dor? Quem vai olhar pra mim? Quem vai segurar a minha mão? Quem vai consolar meu coração? Eu sempre esperei em ti. Clama a minha alma, sedenta chora. Adora seu Deus, porque Ele vive. Entrega tudo, em Deus descansa. Não chora assim, Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu. Quem vai responder o meu clamor? Quem vai se importar com a minha dor? Quem vai olhar pra mim? Quem vai segurar a minha mão? Quem vai consolar meu coração? Eu sempre esperei em ti. Clama a minha alma, sedenta chora. Adora seu Deus, porque Ele lhe vem. Entrega tudo, em Deus descansa. Não chora assim, Ele não esqueceu de você. Em tempos de tribulação, em tempos de sofrimento, entenda, Deus é Deus. Faz dele a sua habitação, a sua luz na escuridão. Adora o seu Deus, porque Ele lhe vê. Entrega tudo, em Deus descansa. Não chora assim, Ele não esqueceu de você. Deus não me esqueceu de você.